Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O negócio da morte é a manchete do jornal Linhas de Elvas, que revela que as cremações estão a ganhar terreno e que a mentalidade está a mudar na hora do último adeus. Falar na morte ainda poderá ser tabu para a grande maioria das pessoas, mas a evolução conhecida ao longo da última década tem transformado a forma como a sociedade olha para o descanso na eternidade. Os funerais em Elvas são realizados na sua maioria de forma tradicional, seja ele através da inumação, em sepultura ou a cremação, sendo esta última prática aquela que mais tem ganho terreno e já representa uma fatia impensável há anos atrás. A mentalidade está a mudar e pesam sobretudo motivações ecológicas, mas também a perspectiva de não prolongar o luto durante anos com idas regulares aos cemitérios, locais de culto que, por outro lado e em certos casos, começam a ter uma capacidade limitada. Infância e diversão de mãos dadas é o título que resume os diferentes momentos dedicados ao Dia da Criança, o qual foi assinalado com atividades lúdicas em vários pontos da região. Cerca de 350 crianças da Escola Básica número 1 de Santa Luzia, em Elvas, percorreram o trajeto entre o estabelecimento de ensino, o Jardim Municipal e o Parque da Piedade para assinalar o projeto Abraço Verde. Já o Jardim Municipal de Elvas acolheu entre os dias 30 de maio e 1 de junho a 28ª edição da Feira Escolar do Conselho, organizada pela autarquia local em colaboração com as instituições de ensino e diversas associações do Conselho. A iniciativa contou com 4 dezenas de stands. O crime voltou a estar na ordem do dia. Numa semana, registaram-se disparos, tentativas de assaltos, furtos e agressões. O Centro de Inspeções de Veículos de Elvas, situado na Avenida do Dia de Portugal, terá sido alegadamente atingido ao início da tarde de 29 de maio por um disparo proveniente de uma arma não identificada. A porta de uma casa que não está habitada no Largo do Colégio em Elvas foi alvo de uma tentativa de arrombamento não concretizada, mas que provocou danos materiais numa das fechaduras. Por outro lado, um veículo foi furtado no dia 24 de maio no Largo Luís de Camões, no Centro Histórico de Elvas, mas acabou por ser recuperado horas depois num outro ponto da cidade. Em matéria informativa, outro ponto em destaque foi a recolha do Banco Alimentar contra a Fome, que permitiu assegurar mais de 5 toneladas de alimentos em Elvas e Campo Maior. No plano do património, uma das torres da fortaleza de Jurmanha caiu há 2 meses devido ao estado de degradação do monumento. A disponibilização de fundos para a sua recuperação poderá salvar a fortaleza. Há ainda para ler uma entrevista com José Calisto, presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, que não tem dúvidas que a vinha, o turismo e a olaria são setores determinantes para o desenvolvimento deste concelho alentejano. A freguesia de Barbacena, em Elvas, dedicou uma tarde aos petiscos da região, juntando famílias e amigos à mesa num evento solidário para a aquisição de uma carrinha adaptada para os utentes do Centro Social de Nossa Senhora do Passo. O futuro de Elvas foi outro dos temas abordados pelo jornal. Adivinham-se mudanças no Clube Azul e Ouro, sendo previsível a apresentação a curto prazo de uma lista candidata às eleições para os novos órgãos sociais do clube. Sobre o eventual projeto, de acordo com um dos nomes fortes da nova lista, que prefere ainda não confirmar esta intenção, o mesmo terá de ter uma estratégia e objetivos, não sendo menos importante a auscultação do papel da autarquia no apoio ao clube a partir do segundo semestre do ano. Foi o resumo semanal dos conteúdos noticiosos do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Ficamos a conhecer os destaques do jornal Diário do Sul. As festas de Santo António em Reguengos de Monsaraz, que decorrem entre os dias 8 e 13 de junho no Parque de Feiras e Exposições, é uma das notícias a evidenciar. Além das tradicionais marchas populares, há a destacar a 4ª edição da Feira de Vinhos Vini Reguengos, bem como um cartaz musical com nomes como Áurea, Ana Bacalhau ou Função Pública. O roadshow de apresentação do GovTech passou pelas instalações da Adral em Évora. Esta sessão contou com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa Graça Fonseca. Quanto ao GovTech, destaca-se por premiar e apoiar produtos e serviços inovadores criados por startups que se enquadrem num dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A celebração do 22º aniversário da Radiotelefonia do Alentejo, que coincidiu com o Dia Mundial da Criança, é também um dos destaques nesta semana. Realçar ainda a comemoração dos 46 anos da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Distrito de Évora, uma sessão que decorreu já na nova sede, que tem estado a ser construída e já está na fase de acabamento, estando localizada no bairro da Turgela. É notícia também o Évora Wine, que decorreu na Praça do Giraldo nos dias 2 e 3 de junho. Cerca de 200 produtores de vinho estiveram a dar a conhecer e a provar os seus néctares, numa iniciativa que ajuda a dinamizar a economia e a promover a região. Por falar em vinhos, a Rota dos Vinhos do Alentejo vai mudar de instalações em Évora e passar a oferecer novos conteúdos mais interativos, graças a um investimento de 600 mil euros da Comissão Vitivinícola Regional, com apoios comunitários. Também é notícia o certame O Tapete Está na Rua, que decorre em Arraiolos entre 8 e 17 de junho. Silvia Pinto, presidente deste município, realça que o objetivo deste evento é dinamizar a economia local e criar uma maior atratividade turística para o concelho, valorizando o tapete de Arraiolos, mas também divulgando as potencialidades dos outros setores produtivos. Dar nota ainda que o Festival de Flamenco e Fado de Badajoz foi apresentado em Évora. Este evento decorre na cidade de Extremanha entre os dias 4 e 8 de junho e junta, além do fado e do flamenco, também este ano pela primeira vez, o cante alentejano. Falamos ainda do Alentejo Food and Soul, que fez de Estremoz a capital da comida de rua. 23 chefes exibiram pratos originais durante este certame, que decorreu a 2 e 3 de junho na cidade de Estremoz. Evidenciar ainda os Serões dos Claustros, uma iniciativa em Portel que decorreu pela primeira vez e contou com mais de 1.500 espectadores. Uma referência ainda à Câmara de Alandroal, que quer avançar com obras de conservação e restauro das muralhas da antiga fortaleza de Jurumenha, nas margens do Alqueva, que já sofreram várias derrocadas, para assim cativar privados a investirem no imóvel. A Praia de Monsaraz já hasteou bandeira azul à espera de um verão em cheio em Alqueva. A cerimónia decorreu no dia 4 de junho, altura em que a Câmara de Reguengos de Monsaraz recebeu uma menção honrosa para a praia mais acessível de 2017. A freguesia de Aguiar, no concelho de Viana do Alentejo, veste-se de cor entre 8 e 10 de junho para receber a festa da primavera, que promete muita música, cante alentejano, dança, desporto e jogos tradicionais. Em mês de santos populares, a sardinha assada é a rainha da festa, que tem como cabeças de cartaz Némanos e À Toa. Dizer ainda que está a decorrer uma petição que pede um museu para exibir o espólio de Florbel da Espanca em Vila Viçosa. Este espólio é vasto, mas até à data continua guardado no posto de turismo de Vila Viçosa, enquanto a casa onde Florbela viveu está desabitada e acumula degradação. Por fim, referir que a adega cooperativa de Vidigueira, Cubo e Alvito lança um vinho em honra de Vasco da Gama. Este vinho tinto, topo de gama, intitulado 1498, é alusivo à data em que Vasco da Gama, conde da Vidigueira, chegou à Índia. Ficam então por aqui os destaques do Jornal do Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.